Salvador, muito bom dia. 3399 para Guarulhos, informação Foxtrot. 3200, Bruno para Guarulhos. Então, 3399, muito bom dia, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, um interceptor Pesolu 16. Após voar por Belo Horizonte, após trigo, após conforme rota, controle Salvador, apere 120.8 e o transponder 5156. Autorizado Guarulhos no 360. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, para Hotel Zulu, DVD Trive. Decola da pista 10 com curva direita da Almeida, Bridge 1208 é o controle e 5156 é o transponder. Com 3399, cotejamento correto, seu pronto, pushback, tornamento. Aí, reportar pronto para funcionamento, 3399. Salvador, bom dia, ao 03601 no centro da Fox Cross, está no gate 06. 3601 no São Paulo 360, ponto cópia. Pronto. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolu 16. Após Belo Horizonte, após trivia, após conforme rota. Controle APR 120.8 e o transponder 5157. Tá, autorizado com o mesmo 360 via Pesolu 10, decolada 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge em seguida, Pesolu 16, BHV, direto trim, em seguida conforme o plano. O controle 120.8, 5157, transponder até 3601. 3601, cotejamento correto, chama para o pushback tornamento. Chamará. Puja 136-0, notando que 06 para Puja, acionamento. Sotão 3601, autorizado por tiver acionamento, chama para o táxi. Chamará. Salvador por tiver acionamento, está no 9, não 8, corrigindo, 399. 3399, autorizado por tiver acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Torre Alter 360, nota com 100 a bordo, alterna Galeão com 4 horas para táxi. 3601, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera 10, chame pronto. Pátio Índia no ponto espera 10, para ponto, na 3601. Shalom, bom dia, Ocean, é 10-4. Número 251, muito bom dia, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10 com curva à direita na saída da El, Leta, Bridge, onde intercepta o Zulu no meia, após voo a Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota, controle a PR 120, decimal 8 e o transponder 5163. Afirmativo, autorizado nível 360 para Guarulhos. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, transforme Zulu no meia, Belo Horizonte, 13 postos. Controle 208, 5163. Chamaré 251 no cotejamento correto, seu próprio se tiver acionamento. Chamaré, muito obrigado. Para o táxi, tá, peraí. Nove, autorizado o táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, do 10, chama a torre. Correção, chame pronto no ponto de espera. Apenas confirmando, 42 a bordo? Negativo, 1, 4, 2. Gente, grata, chama pronto no ponto de espera. Autorizado o táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 1 no Zé, agora no mesmo. Xenéia 6251 na torre. Ô, torre, bom dia, 6251, por aqui. Ok, para puxa acionar, chame em 1219, ok? Vamos chamar, tranquilo, obrigado.